Tem um amigo meu, fazendeiro, lá do Japão. Ele me ligou, intrigado, porque algo estranho tinha acontecido com as abelhas que viviam perto da casa dele. Durante uma semana, ele encontrou várias abelhas decapitadas. Na maior parte das vezes, apenas as cabeças delas eram deixadas para trás. E sabe por que eu me lembrei disso? Por causa desse inseto que matei agora. No início de maio, surgiram notícias de que uma nova espécie de inseto tinha sido encontrada pela primeira vez nos Estados Unidos. As chamadas vespas assassinas. Aqui é o Bira, para quem não me conhece. E hoje é a Sexta do Medo. Bom, como não conseguia viajar na época, tratei de ajudar o meu amigo com algumas pesquisas aqui, enquanto ele investigava de lá. E por aqui, busquei informações sobre os sinais que ele me contou nas minhas coleções de enciclopédias. Bom, como não havia internet naquela época, era através de especialistas e livros que a gente costumava encontrar as respostas, não é? Então, suspeitamos que o que havia acontecido com as abelhas era o trabalho de outro inseto. E não deu outra. A conclusão era de que o trabalho tinha sido feito pela Vespa mandarínea, ou Vespa gigante asiática. O mesmo inseto que tem gerado medo nos cidadãos americanos, principalmente com os que trabalham no campo. Além do nome impactante, elas são nativas do Japão e de algumas regiões lá do leste da Ásia. Em 2019, ano passado, em Washington, eles foram encontrados pela primeira vez. As vespas assassinas são consideradas as maiores do mundo. Olha só, elas podem medir mais de 5 centímetros. Depois que o meu amigo fazendeiro conseguiu capturar uma naquela ocasião, ele tirou uma foto e me enviou pelos correios para eu ter uma noção de como elas eram. A foto não está aqui, eu não tenho mais, mas eu posso garantir que eram surpreendentes. O mais curioso é que elas até lembram um pouco as abelhas, com faixas pretas em seus corpos e possuem uma coloração laranjada, da mesma cor da cabeça. Como qualquer animal, só atacam para se defender. E isso até que é uma boa notícia. Mas o problema mesmo é quando elas se sentem ameaçadas. Os cientistas alertam que, na dúvida, o melhor a fazer é sair correndo quando se deparar com uma e chamar algum especialista para resolver o problema. Esses dias eu estava lendo que no Canadá, em setembro de 2019, um ninho desses insetos foi encontrado e exterminado para garantir que não houvesse proliferação. Isso porque os ferrões delas liberam um veneno tão tóxico que pode até mesmo matar uma pessoa. Pensando hoje em dia, meu amigo teve sorte de não ser picado na época, viu? Durante as pesquisas, descobri que lá no Japão, estima-se, em média, que entre 30 a 50 pessoas morrem por ano depois de uma picada do inseto. Acontece que a picada pode causar uma reação alérgica, ou até mesmo a chamada anafilaxia, que é uma reação alérgica aguda com sintomas mais intensos e que precisa ser tratada rapidamente para não ser fatal. Os especialistas explicam ainda que as vespas gigantes possuem ferrões mais longos em comparação com os ferrões das abelhas, sem falar que eles não quebram durante a picada. Imagina! Como são maiores e mais resistentes, nem mesmo roupas grossas representam 100% de segurança contra o inseto. O mais indicado é não se aproximar. Não se sabe ainda a forma exata de como as vespas chegaram até a América do Norte. Ah, acredita-se que uma rainha possa ter sido, digamos assim, extraviada através de transportadoras. E não estou falando apenas de empresas que enviam pacotes ou cartas. Mais 19 mil contêineres são entregues diariamente nos portos dos Estados Unidos. Isso, claro, antes da pandemia do novo coronavírus. E desse número, somente 2% passam por vistorias profundas para buscar os organismos que podem ser prejudiciais. Outra boa notícia é que não é provável que uma colônia inteira tenha chegado até a América do Norte, pois estamos falando de insetos que formam grandes colônias. Além disso, elas são capazes de acabar rapidamente com uma colmeia de abelhas. E essa é uma das maiores preocupações dos americanos. A presença delas pode causar prejuízo na produção de mel, produção de amêndoas e maçãs. Enquanto eu pesquisava, eu descobri que as vespas gigantes são encontradas com maior frequência em regiões montanhosas. Isso nos países asiáticos. É raro encontrá-las em áreas urbanas ou cidades grandes. Veja, é raro, mas não é impossível. Os ninhos delas podem ser encontrados dentro de troncos ou na base de árvores grandes, em regiões de temperaturas moderadas, não muito quentes e nem muito frias. Uma informação como essa pode dar dicas sobre as regiões onde as vespas gigantes teriam seus ninhos na América do Norte, caso elas se espalhem. O que realmente pode impedir que elas se propaguem é a vigilância constante. Ah, claro! Não apenas das transportadoras, mas também das pessoas durante o outono e verão. E não só as abelhas são presas das vespas gigantes. Elas também se alimentam de outros tipos de insetos e normalmente levam os corpos sem as cabeças para alimentar seus filhotes. No Japão, eles costumam cercar as colmeias com redes feitas com arames, para que as vespas gigantes não consigam entrar no espaço. Em Washington, perceberam a presença das vespas quando encontraram suas abelhas decapitadas. Mas não se engane. Um estudo que eu encontrei explicava que várias abelhas asiáticas possuem a capacidade de defender a colmeia. Olha que incrível! Elas se juntam. Elas vibram as asas até produzir um calor que, combinado com a temperatura dos corpos, consegue aquecer a vespa até causar a morte dela. Nessa empreitada, os níveis de dióxido de carbono da colmeia aumentam. E isso ajuda a matar a vespa. Recentemente, também surgiram notícias de que um apicultor de 54 anos acabou morrendo após uma picada de uma vespa na sobrancelha. Você ficou sabendo? O caso aconteceu no norte da Espanha. Ele estava tentando remover um ninho das vespas localizado próximo às suas colmeias. Estão noticiando como se a vespa que o picou fosse da mesma espécie que a vespa mandarínia. Mas não foi. Não foi o caso, não. O entomologista me explicou que foi uma vespa velutina que picou o homem. Essas vespas, também chamadas simplesmente de vespa asiática, são menores e a picada não costuma ser fatal. Além disso, Trata-se de uma espécie comum lá na Europa. Não há informações exatas do porquê o apicultor morreu. Mas acredita-se que a picada possa ter causado uma reação alérgica. De uma coisa eu tenho certeza. 2020 está sendo um ano de tirar o fôlego, não é? Nossa. Bom, até mais. Espero que tenham gostado. Tá bom?